não sou um cara de meias verdades. Odeio falsidade e casinha armada. Cachorro que late, covarde. Não confio em mulher, é crocodilagem. Te segura e te excita e você nem reage. Casinha é mal, irmão, preste atenção. Fique esperto, o outro vai pro caixão. Ferro colou na testa, adrenalina sobe. Últimos momentos vividos, isso você absorve. Passa tudo o que fez na sua cabeça. Momentos de alegria, sei lá, tristeza. Minha vida pra mim não valia nada. Era mais um vagabundo jogado nas calçadas, cheirando bola e fumando pedrinhas e latas. Meu Deus, que porra é essa? Meu Deus, me livra dessa vida que estou vivendo aqui. Minha mãe vai no culto, ora por mim. Sou alma pecadora que o sistema criou e não consigo sair. Vou pegar sua alma, vou levar pro inferno. A vida no crime é cadê o cemitério? A vida no crime não é nenhuma de rosa. Você mata, você morre, vai direto pra cova. Vou pegar sua alma, vou levar pro inferno. A vida no crime é cadê o cemitério? A vida no crime não é nenhuma de rosa. Você mata, você morre, vai direto pra cova. Ao mesmo tempo te agradeço, ao mesmo tempo te peço perdão, pois eu sei, Senhor, que não fui um bom ladrão. Não dei valor na minha mãe, só queria curtir a vida. Acordava cedo, ia direto pra esquina pra fumar uma massa e cheirar uma cocaína. Ver fumaça subindo, curtindo lombra na neblina. Não queria saber se tava certo ou errado. Era o terror da favela com o capeta do lado. Peguei o ferro e o camelo e saí no binote. Fui resolver uma parada, fui de coto com a morte no pensamento. Minha mãe, o sofrimento e a dor, tanto orou por mim, mas nada adiantou. Na minha cinta sempre, meu companheiro de estrada, meu ferro e minha magia. Não quer saber de mais nada. Coloco na cabeça o que devo fazer. Vou meter várias fitas e colocar pra render, render. Vou pegar sua alma, vou levar pro inferno. A vida no crime é cadê o cemitério? A vida no crime, né? Vou pegar sua alma, vou levar pro inferno. A vida no crime é cadê o cemitério? A vida no crime não é nenhuma de rosa. Você mata, você morre, vai direto pra cova. Parado na esquina, eu fico imaginando o pensamento que se passa na cabeça de cada malandro. Caralho, Joe, eu nem sei mais o que fazer por aqui. Se todo dia morre um, minha quebrada é assim. Atestado de óbito, mais um irmão que se vai. Não despediu dos seus filhos e nem deu tchau pros seus pais. A sua casa é o inferno, vai cheirar com Satanás. Na fissura, como sempre, viciado na pedra. O tempo passou, ele levou uma queda. Tentou consertar, mas era tarde, irmão. Quando olhou para trás, já não tinha mais nada. Destruiu sua família, curtindo lombra errada. Sua mãe não aguentava mais aquela situação. Vê seu filho cair na maldita lei do cão. Quando drogou a esquina, levou várias rajadas no pensamento. Sua mãe, o sofrimento e a dor, tanto orou por você, mas nada adiantou. Essa é a lei da favela que o sistema criou. Momento de angústia, de dor e solidão. Meu último reflexo, um tiro de oitão. Um tiro de oitão. Vou pegar sua alma, vou levar pro inferno. A vida no crime é cadê o cemitério? A vida no crime não é nenhuma de rosa. Você mata, você morre, vai direto pra cova. Vou pegar sua alma, vou levar pro inferno. A vida no crime é cadê o cemitério? A vida no crime não é nenhuma de rosa. Você mata, você morre, vai direto pra cova. Vou pegar sua alma, vou levar pro inferno. A vida no crime é cadê o cemitério? A vida no crime não é nenhuma de rosa. Você mata, você morre, vai direto pra cova. Vou pegar sua alma, vou levar pro inferno. A vida no crime é cadê o cemitério? A vida no crime não é nenhuma de rosa. Você mata, você morre, vai direto pra cova.